Portal do Arrocha. É só um caso. Você sabia que eu te amava e nem por isso teve dó de mim. Mentirosa, não teve misericórdia e me jogou nesse abismo sem fim. Fez promessas, até jurou que me avisava quando tivesse vontade de trair. Mas não presta e o que prometeu não conseguiu cumprir. Mas eu não fui o primeiro e nem o último serei. A prova do seu veneno e arder de prazer. Ah, mulher traidora, quem marcou seu corpo nessas noites de luxúria. Ah, ladra de corações, coleciona paixões, mas nunca soube amar. Eu não fui o primeiro e nem o último serei. A prova do seu veneno e arder de prazer. Ah, mulher traidora, quem marcou seu corpo nessas noites de luxúria. Ah, ladra de corações, coleciona paixões, mas nunca soube amar. Ah, mulher traidora, quem marcou seu corpo nessas noites de luxúria. Paixões, mas nunca soube amar.